Só existe um caminho, topo declínio. Cada vez é querer mais no sistema patife. Os moleque quer ingressar na faculdade do crime. Diamantes vão brilhar, mas a paz não existe. No corre da droga o erro vai fuder seu futuro. Uma mente sem inteligência tá com a cara no muro. Nas ruas é faca no coração, espatifa no peito concreto. Ice Blue explodiram baú, eu vi aquele mundo de perto. Pra chegar no pote é complexo, você que assiste de perto. Troca do dólar pro sexo, troca do dólar pro sexo. A minha caneta tá no ódio, vem perto do pódio. Aonde não cola, Zé Ruela, ô velhinho é satisfatório. Nós que quebra os ossos dos falsos moralistas da favela. Tenta mídia, mídia, tenta sempre me forjar. Mas é o leão da selva, luz que nunca apagará. Oi, mãezinha linda, linda, tu não vai me abandonar. É vida de assaltante, não tô rico, vou ficar. Zona Norte, mediante ao governo. Uma salva de bala com outro dedo do meio. Vai, vai, vai, vai. Que tiver no cofre, nós é raiz da quebra, faminto de malote. Planejamento de antes, pra levar em 3 minutos. É por isso que eu falo, é hit de vagabundo, bolsotário. Os traficos tão querendo perguntar quando aquela sua mala na biqueira vai chegar.